estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida Te entrego para Te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de Ti. Se pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, nada sou sem o Teu Espírito Santo em mim. Sim, eu sei, nada sou sem o Teu Espírito em mim. Hoje aqui me ponho no Teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou meu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Hoje aqui me ponho no Teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço não sou meu, ó sim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E neste mundo de trevas, usa-me, Senhor.